O sofredor é um gladiador. Ele não treme na arena, cercado por leões. Não abala seu psicológico. Ser assistido por inimigos que aguardam, torcem pela sua morte. Ele não treme, porque já domina seus medos. De tanta dor, se tornou invencível. Já foi menino, que sonhou ser poeta, falar sobre beleza, amor, paz, harmonia. Mesmo tendo nascido na fronteira entre a miséria e o ódio, a mágoa e o rancor, entre o crime e a sobrevivência. Mas assim, como é impossível do solo infértil germinar semente frutífera, é impossível narrar a paz em um campo de guerra. Com o coração sangrando pela dor da perda, acompanhada da fome, da impotência diante dos poderosos e da lei sempre reprimindo. Reprimido por aqueles que deveriam proteger. Mas desde os pés descalços, no córrego poluído, o resto de comida jazeda no latão enferrujado, tudo isso contribuiu, aumentou sua capacidade, sua resistência, fortaleceu até seu sistema imunológico. A humilhação, o desrespeito, a miséria, a desigualdade, a segregação social, o preconceito, se tornaram um teste de resistência, teste de sobrevivência, que faz de você pobre, favelado, sofredor, um gladiador invencível. E isso, nem o malote, nem as joias, nem o luxo, nem a mansão podem comprar, pois não tem preço. Eu era um menino que sonhou, que tentou, que queria ser poeta. Mas o sistema covarde e cruel, a vida dura, a favela e o crime fizeram de mim rimador de atrocidades.